A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, os dois únicos servidores da Câmara Municipal de Serrania, no sul do estado, foram afastados dos cargos pela Justiça. Eles foram denunciados, juntamente com um empresário da região, por se associarem com o objetivo de desviar dinheiro público em benefício próprio. Todos responderão pelos crimes de peculato, falsidade ideológica, associação criminosa e pela contratação ilegal de empresa para, supostamente, prestar serviços ao Legislativo da cidade. Na denúncia, o MP pede que seja fixada indenização em favor dos cofres públicos e que os servidores percam os cargos. A Promotoria de Justiça de Alfenas apurou que os crimes ocorreram entre os anos de 2013 e 2016 e causaram um rombo de quase R$250 mil aos cofres municipais. Os três são acusados de constituir uma empresa de fachada para forjar cursos e palestras para servidores e vereadores de diversas câmaras municipais do estado. Para o MP, a empresa recebia valores referentes a inscrições em cursos oferecidos e não ministrados ou ainda ministrados em tempo inferior ao divulgado. Vereadores e servidores dos municípios participantes ainda recebiam diárias de viagem mediante a apresentação dos certificados de participação falsificados pela empresa. Durante o período investigado, foi apurado que os denunciados inseriram declaração falsa em documento particular em pelo menos 51 eventos realizados em Belo Horizonte, Brasília e outras cidades mineiras. Não bastasse o desvio do dinheiro público causado pelas inscrições para os cursos, os dois servidores ainda solicitaram e receberam diárias de viagens em datas em que estariam sendo ministrados os supostos cursos, a fim de custearem despesas de viagens realizadas para fins particulares. Em outra denúncia encaminhada à Justiça, os dois servidores e três vereadores que ocuparam a presidência da Câmara Municipal de Serrania entre 2013 e 2015 são acusados de se apropriarem dos valores das diárias correspondentes a viagens fictícias, o que causou um prejuízo no valor de R$82 mil. Os cinco envolvidos no esquema foram denunciados por peculato e organização criminosa. Além da perda do cargo pelos servidores, o MPMG requer também que os vereadores percam os mandatos. A pedido do Ministério Público, os três vereadores já foram afastados pela Justiça. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.